Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Federal fez a apreensão de 777 quilos de maconha em um veículo no pátio de uma residência no município de Santa Terezinha de Itaipu. Uma idosa de 65 anos foi presa. A ação foi por volta do meio-dia, como explica o delegado Rodrigo Campos. Uma apreensão decorrente de informações que a polícia recebeu e foram constatar a veracidade dessa informação e perceberam que se tratava de uma casa simples que tinha um carro relativamente bom. E aí foi feita a busca no local e lograram isso em localizar no interior do veículo, acho que aproximadamente 800 quilos de maconha. A princípio ela alegou que a droga poderia pertencer ao neto dela, que deixou o carro estacionado dentro da casa e ela não tinha contato com esse neto. A presa e o automóvel estão à disposição da Justiça na Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.